Aqui onde a gente vive é a lei da sobrevivência, a lei do mais forte. Os caras não querem nem saber se você é pai de família, se você trabalha aí 12 horas por dia pra colocar o de comer dentro de casa, se você tá desempregado, se seu filho tá passando fome. Infelizmente, o tema que eu dou pra essa história é um cotidiano genocida. Aqui a gente tem que viver no meio do crime, das drogas, da violência.